caralho? A gangue tá presente. Adivinha, chegou no baile. É a gangue, porra. Impressionante, o controle que ela tem da raba maluca. Vai ser gostosa assim lá em casa. Quero o privilégio da sua sentada. Da sua sentada. Da sua sentada. Sentada. Da sua sentada. Quero o privilégio da sua sentada. Da sua sentada. Tá impressionante, o controle que ela tem da raba. Acho gostosa essa em casa. Quero o privilégio da sua sentada. Da sua sentada. Da sua sentada. Se decidir dessa menina, sabe bem o que quer. Sem brocatina, brota na base. Isso que é mulher. Se tem vontade, transa. Tá com desejo, senta. Vive a vida intensamente. Isso que fode seu sistema, ela é demais. E faz de um jeito fora do normal. Tu ria cena de filme, ela sentando legal. Ela é demais. E faz de um jeito fora do normal. Senta gostoso, tão gostoso que o dos da privaça, mano. É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada. Que se junta com as amigas pra esquecer as problemadas. De copão na mão, tá doida pra ficar chapada. Não quer confusão, só quer paz e fica safada. Vai dar uma sentada, mostra que é malandra. Joga pro doidado, porque ele que te banca. Dá aquela empolgada, saindo bem devagar. Dá bom prazer de canto. Vai dar uma sentada, mostra que é malandra. Joga pro doidado, porque ele que te banca. Dá aquela empolgada, saindo bem devagar. Dá bom prazer de canto. Da sua sentada. Impressionante. Controle que ela tem.